Obrigada, Padre Ronaldo. Deus abençoe. Eu que agradeço, filha, por você dar esse testemunho. Certamente edificou a muitos. Filhos queridos, eu estou vendo aqui no site. Boa tarde, Padre. Peço oração na hora da misericórdia para que meu casamento se restaure. Que Deus abençoe o meu esposo para que ele seja firme em ficar longe de outras mulheres. Tá ali, ó. Que o sangue de Jesus limpe todo o sentimento que ele tem por ela. Por favor, Padre, ore por nós, Ana Maria de Cascavel. Por você, filha, pelo teu marido, pela outra pessoa. Por vocês, para que os laços sejam refeitos. Por ela, para que ela tome consciência que destruir casamento é horrível. É um pecado que brada aos céus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Texto de hoje, Marcos 7, 31, 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele, levando-o à parte, longe da multidão. Jesus pôs os dedos no seu ouvido, cuspiu e com saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheio de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvir e os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Efatá, abra-te. Abra-te para a boa nova. Abra-te para a palavra. Abra-te para Deus. No caso do surdo mudo, Jesus vai além da cura física. O fato de abrir-lhe os ouvidos faz com que ele ouça perfeitamente e o liberta da mudez. Mas não é só isso. O abrir-te não é só o ouvido e a boca, é abrir-te para o todo. Desfazer-se de outras prisões, no nível de profundidade, a fim de se colocar em sintonia com Deus. Jesus não quer curar só partes do corpo, ele quer curar o todo. Uma cura radical. Jesus misericordioso, sexta-feira, eu confio em vós. Muito mais do que mereço, é o tanto que eu preciso da tua misericórdia. Jesus misericordioso, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu preciso da tua presença para viver, eu preciso da tua bênção para caminhar. Por favor, Deus, eu confio em vós. Misericordioso. Você tem divulgado a hora da misericórdia, gente? Você tem falado das coisas boas de Deus? Preciso da sua bênção para viver. Eu preciso de sua presença para não desanimar. Isso vai da música. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, a água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.